Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Aqui na Rádio Antena Web, dedicamos as quintas-feiras àquelas músicas de artistas que até são conhecidos, mas as músicas não. Essas são desconhecidas. E então, aqui na Rádio Antena Web, nós damos 30 minutos de tempo de antena a essas mesmas melodias. E vamos hoje dedicar-nos especialmente àquelas faixas que pouca gente ouve. Não é porque não sejam boas, não é porque não tenham qualidade, não é porque não tenham história, é só porque são geralmente as últimas. Geralmente. E as duas primeiras são mesmo as últimas, é verdade. Vamos começar com uma música do álbum de 1982 de Rui Veloso. Vamos ouvir o tema Na Gente Não Lê. A Gente Não Lê. É assim que se chama a música do Rui Veloso. A música que canta o Rui Veloso. E vamos então ouvir esta melodia. Vamos depois ficar com um outro tema. É verdade, um tema do álbum de 1990 de Rita Guerra e que se chama O Olhar de um Estranho. Pois bem, Rita Guerra, já na altura era novinha, ainda mais novinha do que agora, foram 20 anos de diferença. Ora, claro, tinha ali o olhar do estranho, né? Pronto, está bem. Depois vamos ficar com uma música que não é a última, mas quase. Não é a 12, que é a última, mas é a 11, do álbum Coisas do Amor e do Mar, de José Cid. Mas a última também é bastante incrível. Já agora, se porventura tem um CD e ainda não chegou à faixa 12, aconselho depois ouvir a canção inglesa que José Cid canta. Mas não é esta que vamos ouvir, vamos ouvir uma outra, é a faixa número 11, e que se chama Asas Brancas. Escolhi este tema porque não só é em português, como também tem a particularidade de ser um dueto. É verdade, José Cid canta com André Sardé. E desta forma damos início a mais um Musicália com estes três temas. Eu vou voltar daqui a pouco, vai ter muito para recordar, para descobrir e até para rir um bocadinho. Aceita o convite? Fique por aí, eu volto daqui a alguns minutos. Escuro vai dentro de nós.

Eu tinha umas asas brancas, asas que um anjo me deu. Quando este mundo me cansa, posso voar para o céu. Veio a cobiça da terra, vinha para me tentar. Por tesouros e grandezas, minhas asas não quis dar. Pois são brancas como a neve, o marfim e o arminho. Entre a lua e o arco-íris, meu refúgio e meu cantinho. Nem em glórias e grandezas, nem das estrelas seu esplendor, troco pelas asas brancas, asas da paz e do amor. Todos nós temos o nosso conquistador ou nossa conquistadora. Fausto não é exceção. Vai poder ouvir um dos temas que Fausto cantou nos seus trabalhos dos anos 80, se não estou em erro, de 1985, antes, portanto, dos Da Vinci chegarem com conquistadores, de nos conquistarem com conquistadores. Fausto, então, na década de 80, e eu tenho a certeza que foi antes, porque não foi em 89, foi antes de 89, Fausto lançava O Conquistador. Era a faixa número 2 de um dos seus trabalhos. Tenho aqui à minha frente, mas sou sincero, já não sei qual era o nome do álbum. A lição não veio toda estudada de casa. Por acaso, pronto, foi uma falha técnica, mas um pormenor, vá, um pormenor. Mas o que interessa é que é uma música que chegou antes do Conquistador, dos Da Vinci, que é dos anos 80 e que é do Fausto. E, aliás, que não é conhecida. É uma faixa daquelas que ficou oculta, apesar de ter vindo no lado A do disco, não teve o mesmo sucesso que outras tantas tiveram. Mas vamos então recordar Fausto com esses Conquistadores, uma música que faz lembrar, por exemplo, a Cana Verde ou o Marinheiro. Tem aquele ritmo e o cavaquinho de fundo. É uma maravilha. Mas antes tenho para si Tatus Tus, dos GNR. É do novo trabalho chamado Retropolitana e é uma das últimas faixas do CD. Vai então, aliás, é mesmo a última faixa do CD. Vai então poder ouvir, já de seguida, estes dois temas. Quando eu voltar vai ser para as despedidas e digo-vos uma coisa. A música que eu escolhi para encerrar o musical de hoje é fantástica, a sério, é fantástico. Eu convido a ficar por aí para ouvir o musical até ao seu final. E, entretanto, vamos ficar com o GNR e o tema Tatustus e depois Fausto com Conquistadores. Até já! Quando cheguei nem foi de parto natural. Vinha a boleia com o pulgar e fiz sinal. Depois de um banho e da higiene pessoal, bebi um rum de uma marca tropical. Homem nu, uma cobra, né? E onde nasceste sem uma marca especial. Eu vou pagar-te uma bebida nacional. Oh, meu bem, eu não sei, oh, meu bem. de cocó, paixão faz de conta. Meu bem, entra, vem, meu bem, vem cá. Meu amor, já vou e tu vais gostar. Ajeita o teu corpo, eu estou a chegar a me consolar. Esquece o herói das velhas jornadas e que também sou das grandes noitadas ou de outras cruzadas. Meu amor mais louco, mais delirante, faz do doce encanto terno dos amantes mil coisas picantes. Para que ele possa ver a voa tão alto, a minha cidade toda em sobressalto. Agora que estamos chegando ao final da nossa emissão, vamos ficar tranquilamente com uma música muito bonita. A música chama-se, aliás, a música é de Fernando Pereira e chama-se Os Afilamentos das Alampadazinhas. É uma música muito engraçada e, para acabarmos de forma bem divertida, nosso Musicália. Vamos acabar a nossa edição de hoje, de quinta-feira, 12 de agosto de 2010, com esta música fantástica de Fernando Pereira, do álbum Com Humor e Carinho. A música chama-se Os Afilamentos das Alampadazinhas e é uma música bem divertida. Eu não digo que seja para ouvir debaixo de um chaparro, porque já não está sol ali. Mas pronto, se ouvir um musical durante o dia, é que eu faço dar jeito. Digo eu, não sei, digo eu. Mas pronto, é assim. Vamos acabar por aqui a nossa emissão de hoje do Musicália. Vamos então encerrar as portas deste programa por hoje. Já a seguir, Firmino Pereira chega para mais um Beat Sounds. Convido também a ficar por aí, porque mais tarde, às 22 horas, os Keen sobem ao palco da Antena Web para lhe trazer mais um concerto em live. Fico por aí e, da minha parte, é tudo. Tudo, como quem diz, à meia-noite estou de volta para a última edição do Hora Zero desta semana. Mas, entretanto, há então esse tema, estes dois temas para escutar, ou melhor, este tema para escutar, de Fernando Pereira, do álbum Com Humor e Carinho, Os Afilamentos das Alampadazinhas. Fico por ouvir, é um tema bem divertido. Da minha parte é tudo, fique bem e, quanto à Musicália, até amanhã. Asa borboletas avoam, avoam. Asa borboletas avoam, avoam. Asa borboletinhas avoam, avoam. Com as suas asinhas em volta das alampadazinhas, e a queimam as suas asinhas nos afilamentos das alampadas. Tadinhas, tadinhas, tadinhas, tadinhas das aborboletinhas. Oh yeah, oh yeah. Depois vem os amosquitinhos, que também avoam, avoam. Os amosquitinhos avoam, avoam. Com as suas asinhas, César, ferrõezinho, todos alampeirinhos em volta das alampadazinhas. E a queimam os seus aferrõezinhos